Panorama Agrícola para 9 de fevereiro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011, noite de lua nova. Na mesa de som está hoje o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado para você. Antes de reclamar da escuridão, acenda a luz. Uma dica de Simone Barrim para você aproveitar sobras do queijo. Na entrevista de hoje, Silvano Breda conversa com Jorge Malburga a respeito do monitoramento da pesca artesanal no litoral de Santa Catarina. E no noticiário, o MDA entrega mais 11 bibliotecas rurais no estado. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. As sobras de queijo secam e endurecem com facilidade. Para aproveitá-las, rale o queijo e guarde em um recipiente fechado. Você pode colocar este queijo ralado em molhos ou salpicar sobre pratos gratinados. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O MDA entregou mais 11 bibliotecas rurais do projeto Arca das Letras, que leva conhecimento e lazer às comunidades rurais, incentivando a leitura. Essas 11 bibliotecas foram entregues na EPAGRE de Caçador. Também foram capacitados agentes de leitura. Os móveis das bibliotecas são de parte de um lote de 300 arcas construídas por sentenciados da penitenciária de Chapecó em parceria com o Banco do Brasil. O acervo da Biblioteca Rural é formado por livros doados pelo Ministério da Educação, por editoras e por ONGs, além de títulos que são obtidos por doação de escritores e de populações urbanas em geral. As arcas comportam 220 livros e essas 11 bibliotecas foram instaladas em Fraiburgo, Lebon Regis, Matos Costa, Monte Carlo e todas elas em assentamentos rurais. Santa Catarina é o estado com o maior número de bibliotecas rurais, Arca das Letras. Já são 915 em funcionamento. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós estamos recebendo hoje aqui a presença do nosso companheiro, colega, engenheiro agrônomo Jorge Malburg. E nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Um projeto que ele desenvolveu, ele foi coordenador, sobre pesca artesanal marinha na costa catarinense. Me dê uma ideia geral desse projeto. Bom, esse projeto, né, ele faz parte de um plano nacional criado pelo Ministério da Pesca de ter uma radiografia do que é a pesca artesanal no Brasil. No caso de Santa Catarina, a EPAGRE foi convidada para tocar esse projeto, para criar condições e executar, e a EPAGRE, nós, em parceria com a Univale, fizemos a implantação e a execução do projeto. A ideia era conhecer essa pesca artesanal aqui no nosso litoral. É, exatamente, conhecer quem são os pescadores, quantas famílias trabalham, quais as condições de trabalho, a estrutura que eles possuem para a captura do pescado, as dificuldades, afinal... Isso em todos os tipos de pescaria? Em todos os tipos de pescaria. Que são muitos, né? São muitos, é. Tem safras, né? Tem pescarias de safra, tem pescarias permanentes... A pesca da tainha, por exemplo, tem, inclusive, que é uma espécie, fora enxova, camarão, essas coisas, mas só falando da tainha, por exemplo, tem vários tipos de pescaria, né? De arrasto, tem. Caça de malha... É. Isso tudo nós procuramos mapear, classificar, identificar e registrar. Quer dizer, o negócio é conhecer a nossa realidade aqui. Como é que vive, como é que foi o pescador artesanal e qual a sua realidade. Exatamente. Bom, como é que vocês conseguiram fazer isso, Jorge? Bom, considerando-se essa complexidade, essa diversidade de tipos de pescaria, espécies e, afinal, tudo que envolve o setor, nós fizemos treinamento dos próprios técnicos da EPAGRE, com essa parceria com a Univale, para entender essa questão toda. Esse treinamento foi feito envolvendo todo o setor, todos os atores, digamos assim, as associações, as colônias, os pescadores, as secretarias municipais. Então, foi feito seminários, onde se discutiu, se procurou conhecer essa realidade e se começou a montar uma estratégia de ação, né? Bom, resumindo, vocês instalaram e implantaram isso com treinamentos, com tudo, com material, em todas as comunidades do litoral. É, em todas as comunidades. E até inicialmente, no projeto, nós tínhamos ideia de 50 e poucas comunidades, e após esses seminários, nós chegamos ao número de 297. E isso, uma coisa que me chamou a atenção no teu projeto, Jorge, é que foi feito de forma participativa com as comunidades, o próprio pescador, as lideranças e pessoas e até autoridades que envolvidas no processo. É, essa questão do participativo até está no nome do projeto e é fundamental. Essa foi a metodologia utilizada. E, bom, vocês já terminaram a implantação desse projeto, Jorge. Hoje, podemos dizer que já existe uma visão mais próxima dessa nossa realidade? Ah, com certeza. Depois desses 2 anos de trabalho e convívio com todo o setor e os pescadores, com certeza a EPAGRE, eu diria a EPAGRE hoje, tem condições de continuar. Na realidade, o ideal seria que transformasse esse projeto num programa de monitoramento. Bom, Jorge, tudo bem. Realmente, eu concordo contigo que isso seria uma necessidade. Agora, finalizando essa nossa conversa, por que isso é importante para o pescador, as famílias dos pescadores? Bom, é um setor, eu diria assim, até então desconhecido, né? Não se sabe a realidade, a importância econômica disso tudo, todo mundo tem uma noção, mas não tem registro. Então isso serve para as políticas públicas, para orientar, né? Tanto o Ministério da Pesca quanto o Governo do Estado, a própria EPAGRE nas suas ações, a orientar seus trabalhos de forma a contribuir, a ajudar as famílias dos pescadores. Melhorar as condições de pesca, o resultado das pescarias e de uma forma sustentável, né? Exatamente. Até a própria questão da gestão dos recursos pesqueiros passa por isso também. Jorge, nós queremos agradecer a sua presença aqui e a nossa entrevista vai ficando por aqui. A todos vocês, um grande abraço. Práticas agrícolas podem evitar deslizamentos de terra. Projeto desenvolvido por pesquisadores da Embrapa monitora sistema de produção que reduzem até 80% a perda do solo por erosão. O projeto foi desenvolvido pela Embrapa no município de Bom Jardim, na região serrana, onde no mês de janeiro houve muita chuva, deslizamento e tragédia. Lá são produzidos alternadamente inhame, feijão, mandioca, batata, batata doce, maracujá e outras culturas. O uso de práticas reduz o risco de deslizamentos, porque as técnicas diminuem o transporte de sedimentos aos leitos dos rios, bem como é diminuído também o risco de inundação por chuvas fortes. Então a rotação de cultura, que consiste em alternar espécies vegetais numa mesma área agrícola, tem recuperado e preservado o solo de erosões. Planta, semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena para evitar poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno